Aure Baba, Aure Baba, Aure Baba, Aure Baba. Myoho Renge Kyo Nam, Myoho Renge Kyo Nam, Myoho Renge Kyo Nam, Myoho Renge Kyo Nam, Myoho Renge Kyo Nam, Myoho Renge Kyo Nam. Espelho incondicionais, barreiras inverso, campo imaginárias, tropas invisível. Infantaria, papel de vanguarda, pré-estabelecida, normas a desapego, homem entre espaços estabelecidas, ego nos dei. Apresentações aleatórias, espontaneamente voluntárias e involuntárias, deslumbrando desapego a normas pré-estabelecidas, criadoras de um campo invisível que tenta fazer com que a vanguarda desista do seu papel de infantaria perante as tropas imaginárias de preconceitos e impositores de barreiras incondicionais estabelecidas bem no espaço entre o homem e o geladinho.